beira da rua, o sol me acordou. Barulho da feira, o cheiro do pão. A vida é difícil, mas eu dou valor ao pouco que tenho no meu barracão. O chinelo é gasto, a camisa é velha, mas o sorriso é novo, todo amanhecer. Não tenho ouro, nem casa amarela, mas tenho um coração pronto pra oferecer. E quem olha de fora não vê o que há dentro. No peito carente mora um sentimento de fé e esperança, de amor verdadeiro. Mesmo com nada, eu sou por inteiro. Sou da vida simples, do café colado, do abraço apertado, do prato rachado. Sou do amor puro, do olhar sincero. Mesmo sem luxo, eu ainda espero um tempo de paz, um dia melhor. Mas não reclamo, eu sigo maior. Porque quem tem pouco sabe ser forte. A vida é humilde, mas Deus é o norte. E em meu destino, com as mãos calejadas, aprendi sorrindo nas piores jornadas. Vi gente sumir quando a dor apertou, mas também vi anjos no morro, no amor. E quem olha de fora, mão de eu que aprendo, do peito da ente, há um sentimento de fé e esperança. Já no telhadeiro, desço por nada, eu sou bom inteiro. Sobre a vida, cientes, o pasto é voar, na alma sepultado, num crato dachado. Sou do amor tudo, o olhar de sincero. A vida é humilde, mas Deus é morte.